Eu te esperava, que coisa incrível. Se eu nem te conhecia, mas eu te esperava. Nunca te vi, mas mesmo assim contava os dias como se fosse combinado. Em outra vida, em algum lugar, lá no passado, nós dois marcamos. Eu já sabia, não são 10, tem 20 anos pra crescer dessa maneira. Um amor pra ser tão grande leva mais que a vida inteira. O nosso caso não é acaso. Tenho certeza que não começou aqui. O amor da gente já vem de longe. Me apaixonei, primeiro amei, depois nasci. Pra crescer dessa maneira. Um amor pra ser tão grande leva mais que a vida inteira. O nosso caso não é acaso. Tenho certeza que não começou aqui. O amor da gente apaixonei, primeiro amei, depois nasci. O amor da gente já vem de longe. Me apaixonei, primeiro amei, depois nasci.